sai cambada. Meu verso até é milagre, faz os cabeça de bagre. Já compro chão com Johnson's Baby, porque já chega de lágrimas. Dente de sabre nas minhas pele no supremo. Pergunta pra tua mina, ela vai dizer sim mesmo. Nos B.O. que assumimos, demo conta assim só mesmo. Fazemos otário sangue, se pra que nós somos o emo. Trabalhando a vitória, eu faço rifa tá sem cheque. Meu pescoço atrai olhares, faço bota taverné. Eu era gordo, emagreci, mexeu com o esbalofo, é fria. Me exercita, tá parado, sem destaque, mofo cria. Tu é noob, não me ganha, elas diz que eu tenho as manhas. Tanta aranha aqui que te daria aracnofobia. Essa mina é o creme, eu quis, piques bem polêmicos. Se ela curte um hard rock, eu viro um extreme kiss. Sou a fênix mais foda que deixa os trouxa ranzinza. Porque as mina diz que eu valho por 50 tons de cinza. Mesmo em silêncio, relevantes como Stephen Hawking. Movimento a minha crew é lenda, naipe hacking. Flexione, estico, bebe, chame-me de Dalsin. Se não entende a referência, o veredito é Dalsin. Maldin, reconheço meu limite, é Aldin. Selo cambada de quality, Aldin. Enquanto você se frustra tentando ser Martin, sua mina vê meu bonde já pensa no drive-in. Homem, não foi minha intenção, foi mal. Me diz como ela se sente quando pensa em meu. Eles querem ser o Kane com o Martin, mas na rima são Rubinho e julgam ser McQueen. Rap game win, mesmo antes de disputar. Cês montam muito personagem, se esquecendo de jogar. Muita pose, bafafá, flash 12, nós que tá. Sai da frente, abram alas e deixa o menino brincar. Perigoso na área, igual o Beckenbauer. Tô 24, agaiação na vibe Jack Bauer. Eu vim em paz igual quem faz parte entre Shaw e Burr. Faço Hitler virar um Pantera e usar Black Power. Eu sou um Ghostbuster, por seu Ghostwriter. Tipo um Godwriter, enxergo longe igual Sniper. Minhas punches são knockdown, meu estilo é Striker. Sem Super Wonder, cola até o Steve Wonder vai ver. Pra sua Cypher, não me chame, não é lucro. Minha mente é super dotada e o seu cérebro é o Nuke Odor. Suco de pulso, eu tô com sede, me dá um gole. Pra fuder nos beats, essas rimas são minha pole. Eu sou crazy tal, cê é chato igual lazy tal. Tô na base de lance pra fora do jogo, estilo baseball. Não curte da rede tchau, porque eu odeio atrasalado. Sua mina vem pagar pau, só que o meu grande tão só parcelado. Cuidado com o que pega, se não pega tétano. Estourar algumas pegas, essa é a meta nu. Meu rap algumas mina quer me ver na reta nu. Chegue abrir as pernas sem eu falar sésamo. E é melhor que reze tu, pois te bato com a mesma tecla. Só rima não faz sentido, então não cobre reverência. Pra babaca que faz bico vindo bem quando na back. Pra quem se perdeu no rap, eu sou ponto de referência. Até eu paguei um pau depois desse verso ripado. Não tenho papas na língua, não moro no Vaticano. Pegar as coisas no ar às vezes me deixa gripado. E nessa febre amarela dura mais de 20 anos. Uns dizem que eu sou cheio, fiz essa na minha dieta. Sei que o rap é um veículo, essa é a ligação direta. O que vocês têm de meta? Acabo com uma punch, velha escola ou nova, foda-se. Me dá a grana do lanche.